My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. Ogni tanto le cose le dicessi così, con tranquillità, invece di urlare. Andrea, ti devi dare una tranquillizzata. Sei stato troppo agitato. Ce l'avevo col brother lì che urla dall'inizio della trasmissione. Oggi tecnicamente siamo un po' alla fortuna. Ti manca le cuffie. Ti hanno tolto le cuffie. Faccio senza cuffie, il che vuol dire che non sento praticamente niente. Vado così, un po' a orecchio, diciamo. Reduci da un fine settimana bello pesante, almeno per quanto riguarda ieri sera con Mr. Tony Rebel e Queenie Frika. Com'è andata? Personalmente. Queenie Frika è la miglior voce femminile sul piazza in Giamaica da diversi anni a questa parte. Il buon vecchio il buon vecchio Tonino Ribelle. Salutiamo subito un uomo sulla costa adriatica che ci ascolta in streaming da Ferrara, da Pescara. Chi è? Zac. No, ha chiamato prima, ha detto sta a Pescara, è tornato là. Saluti. A fare che non lo so, robe di galleristi, inciuci strani, robe artistiche. Poi vi racconteremo piano piano cosa succede questa settimana, un po' di appuntamenti da segnalarvi. E per finire i crediti raccontiamo che stasera siamo orfani del buon Duccio. E per finire anche il credito, soprattutto quello. Quello è finito, è da mo che è finito. Vabbè. Proviamo a sonorizzare la vostra cena o il vostro aperitivo oppure il dopo cena o non so io che. Con 4 DJ set da 20 minuti l'uno, il primo dei quali è proprio il tuo, Tommy, per cui alzati, ciao caro. Alzati e cammina. And that's where you're wrong, please. Got me Jenny, please. Hello, Jenny. Look, baby, I thought you said you was coming around the other day. I mean, you didn't give me a call. And you know I can't come to your place because of your folks. Jenny, there's something I've got to tell you. heavier than lead. Go the naughty jet. Go the iron man, cause we are go as the iron. Go the iron man. They talking about naughty no heavy. They talking about what naughty jet no ready. Darling, still water runs so deep. But although it's so sweet, I don't want to mash up my bed, you know. Yes, me love. What used to be my joystick now becomes my water spout. From the sun inside the street, I sweep. Hi, Charlie. Hello, Dave. There I go. Welcome to Shots 71. Well, it's just begun, moving on strong. And rapping right on. And all over my musical clover, Sajid and Bojaga. Man, man, I'm Tommy in a juggling style. Tommy in a juggling style, quella tecnica che si usa soprattutto nel mondo del reggae, in cui si cambiano i dischi più o meno ogni 30 secondi. Io vecchio di tecnica non ci ho mai capito niente, neanche a scuola, figurati su giradischi, proprio l'ignoranza è con me sempre. Selezione esclusivamente su 7 pollici per Tommy, si è capito in alcuni tratti in modo particolare, perché il fruscio superava le frequenze alte e basse. I dischi purtroppo stanno messi come stanno, però vabbè, dai. Ma tu usi la tecnica di quelli che li lavano con la spugna e col detersivo? Guarda, una volta l'ho lavati, poi basta. Cioè, ormai, una volta nella vita. Tanto i graffi non li togli lavandoli, quindi insomma è inutile. Once in a life. Ok, invece a proposito di selezioni tue di Schoolboy in generale, dobbiamo ricordare l'appuntamento di venerdì sera. Esatto. Auditorium Flog Firenze, Vibra Night. Mm-hmm. Bunda Bash e Schoolboy in combination per un venerdì di dancehall, proprio dancehall. Bunda Bash, insomma, per chi ancora nel 2010 non se li fosse visti, vale assolutamente la pena, sono bravissimi. Molto molto bravi, andateli a cercare sul MySpace, in giro anche su Facebook, un sacco di tracce per loro. Ultima produzione di uno dei due cantanti di Bunda Bash con Macro Marco, secondo me uno dei pezzi italiani più belli del 2009, uscito proprio alla fine dell'anno scorso. E altro consiglio, visto che rimaniamo nell'ambito della Sound System Culture, c'è un file, o meglio tre file, che dovete andarvi a sentire sul sito della Red Bull Music Academy. Ah sì sì, quelli che ci dicevi yes. Prima funziona così: hanno organizzato alla Roundhouse di Londra, che è un posto enorme, credo per 5.000 persone, qualcosa del genere, un posto a pianta circolare, un mega clash nel quale hanno chiesto di sfidarsi. C'era tutta gente tranquilla. Solo gente tranquilla. C'era Trojan Sound System, Soul to Soul Sound System, DMZ e la crew di Gold. Di Goldrick. La crew di Gold, ora non so troppo. La crew di Goldie. Ok, super. Metalheads. Non mi viene mai il nome. E li hanno fatti sfidare. Ma se la fine così. Quattro impianti, strapieno di gente, tre set da 20 minuti l'uno. Vi potete sentire praticamente tutto il clash con il presentatore Don Letts. Ah beh. Hai capito? Cioè, che lui va a fare proprio l'entertainer. Ok, basta, vi abbiamo già dato un po' di indicazioni. Le prossime sulle serate che ci vedono, vi vedono protagonisti nel prossimo break. Adesso a suonare ci pensa Boom. Makes sense. I learned the funk. People read this shit like that. The funk out of here. The funk you don't exist. I don't know where that shit come from, man. I was like, yo, fucking amazing, man. For real. For real. I don't even know how this shit started. It went down like this. One little nigga snuck through the door, peeped the scene, sniped a few, then crept through with two more. Heads were getting nervous. That's three now, they wanna break north. Too late, five more toward the door, straight the fuck off. It's on now. Getting down in the trenches. They soldiers getting them O-ass to splinters on raggedy benches. Since it's war, ain't shit sweet. This click, this person, then they transform the chess pieces. On fair grounds, never spare clowns. Ruck and rock, be the rooks, hold the square down. Are you prepared now? I tear down. Any opponent who simulate styles fuck wild, meanwhile your ass I obliterate. Demonstrate tactics, you need practice. First of all, your monkey ass rhyme like you're backwards. I should smash kids when they try to get beyond limits. Timid, but they can never get with Sean. Say word. That's words, Sean don't give up. What about none of y'all niggas or snakes that slither? And if you wanna come test the inflictor, I got your name, number, address, plus your picture. This is the BCC. And double D in the 99, we lock it down. This is the BCC. And double D in the 99, we lock it down. Keep my words, yes, my heavenly words, words. Naked niggas locked up in 73rd, prefer to chill. But the sun can't do that. Due to my temperature, tempted to bring it where your crew's at. You lack with the skills that it takes to make ends meet, cause it seems that your ass is weak. My occupation, operation, lockdown on your radio station. Whoever got the hot sound. Who what? Gotta get money. We still doing this cause we hungry. Step into the spot, ladies dropping like it's hot. Reppin' the blocks, make the brothers pop the knots. It ain't funny when a nigga gotta get money. Still doing this cause we hungry. Copycats is done, but tracks is done. If my style of rap is sung at the maximum, I collapsed it long. I'm dead up, nigga batter up, you out of luck. I scatter ducks with shit that'll fuck your head up. Figure you fucking with the bigger nigga that'll rip it, let nigga switch your tone and sit your butt down and get the picture. I'm capable to scrape your crew, put it on pay-per-view to make a few million a stick or two. You heard up, I get smashed quick fast. If your shit's trash, you better skip past me cause the kick ass. Word up, splash it, burn you bastards like sulfuric acid. My Jurassic classic style to just master the trashed it. Don't push a Beamer, a Montero through my barrel to Dero. Come through the ghetto, get blasted like Hiroshima. The underrated ones that made it, concentrated for my style cause they leave lungs deflated. Percy P rappers worship me, they idol. Taking titles with vital rapper status is nursery jeweler. Zoologicuya, can accumulate with some mama doula. Your molecular structure ruptured with tumors. Big curse, keep trapped in a hot raw heat. Cause a nigga gotta eat. It ain't funny when a nigga gotta get money. Still doing this cause we hungry. Step into the spot, ladies drop it like it's hot. Reppin' the block, make the brothers poppin' out. It ain't funny when a nigga gotta get money. A nigga still doing this cause we hungry. What I say? Exclusive with MC MED. I paid a few hours and was about to go. Until one motherfucker stepped on my toe. A split second later, whip, bam, it was on. I eased out my gun. The ass kicked. It's still me. They wanna kill me. Till I was born dead. They got passes on my head. But we ain't never scared. Nigga, we still here. Knew what's the bloodshed. They got passes on my head. For the caps or stripes. Fuck either wrong or right. My life slipping off the edge. They got passes on my head. Hope ain't over with trick. Politics for the bread. Like tax from the government means. They got passes on my head. I'm thoroughbred. You cover streets of a land. Your brother bled. Jealousy defeats another friend. Homie, we don't play your ram. I lay you down and stand. The conscience for this record red. They got prices on my head. No matter how you play it, you ain't safe from drugs, evil cops, beat friends, hate guns. Baby mom, family, church, jealousy, slugs. With no love, push the niggas to shame. That was that. Push them back. Three was whack. Push them back. 10 years later, push as I sit here in my jail, we on about to cry. Push them back. Thank you. Push them back. Me, motherfucker, I don't know why. Push them back. Money in my hand. School. What the fuck? That was a thing of the past. Getting paid, school, and all that other square shit to kiss my ass. Mad at my bun, toy with my gun. Just to have fun. Rips was at full blast, so I chopped ready to kick some ass. Just to get even, so I thought. This is one bad motherfucker. Ho appena messo in bocca la cioccolata. Cioè c'hai sta barretta di peperon, cioccolato fondente e peperoncino italiano. Questa è proprio roba da calabresi. L'hai detto. Incalliti. L'hai detto. 75% di cacao, peraltro, non si scherza, è roba hardcore. Ah, vecchio, guarda, non voglio, non vorrei essere la tua bocca proprio in questo momento. Allora, i Played, Aphex Twin con U-Zip per chiudere il set. Music. È vero che quella è la, quella U è la lettera mu greca, giusto? Che ignorante che sei. Vecchio, non si finisce mai di imparare d'altronde. Capito. E allora, ricordiamo un po' di appuntamenti della settimana, vediamo se ce la faccio io, eh. Allora, partiamo dal martedì sera, domani, alla Cité, metto i dischi io. Così, così. Questa me la ricorda. Ale. Si parla di radio, passato delle radio, futuro delle radio, storie così. Mercoledì, sempre io, però col Biga, siamo a suonare all'Australiano, zona Santa Croce, a Firenze. Giovedì sera, Biga con Freak the Funk. Ah, salutiamo, va. Seratone. Freak the Funk. Dove? Al Miranda Bazaar, quindi in quel posto, quello tutto maculato, con i divani a forma tipo crudele demoni. Come si chiama, Biga? Monte Carla. Monte Carla. Posto mitico, ci andavo quando ero un pischellino all'università, figurati tu. Ere geologiche che fa. Bubu dice che non c'è il peperoncino in questa cioccolata. Quindi non è calabrese, perché sennò si offendono, guarda che ti aspettano sotto casa. Poi venerdì ci siete voi. Venerdì Bunda Bash alla Flog Live, e poi prima o dopo, insomma, insieme io e Duccio, Schoolboy. E sabato non ce lo ricordiamo. Sabato basta, perché dopo tutte queste serate sabato. Sabato a casa con la copertina sulle ginocchia. Esatto. Vi porterò le tesserine dell'Internazionale Divanista. Ho deciso di fondare questo gruppo qui. Si chiama Internazionale Divanista. Inizio domani facendo un gruppo su Facebook. Vai, auguri allora. Il prossimo a suonare è Biga, buon ascolto. Morandeja, tanto chão e mar, Senhor, já nem sei. Se o amor não é mais bastante pra vencer, Eu já sei o que vou fazer, meu senhor, uma oração. Vou cantar para ver se vai valer. Vai, ela dai a sabatana, Ave Maria. Vai, ela dai a sabatana, Ave Maria. Ó meu santo defensor, traga o meu amor. Vai, ela dai a sabatana, Ave Maria. Vai, ela dai a sabatana, Ave Maria. Se é fraca a oração, mil vezes cantarei. Vai, ela dai a sabatana, Ave Maria. Vai, ela dai a sabatana, Ave Maria. Chuva que tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las. Latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. A terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra ter um pouco de fundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. A poluição, os juros, o fim, nada de novo. A gente de novo só tem os 7 pecados industriais. Diga, Paulinho, diga. Eu vou contigo, Paulinho, diga. O urubu tá com raiva do boi e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O mosquito é engolido pelo sapo. E se você quiser dar um presente lindo para seu amigo, ou mesmo que seja para seu inimigo, e que esteja no exterior falando mal da gente, como por exemplo dizendo que o Tarso de Castro

esticar. Tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar. Mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Ora, se a vida não demora, que eu viva tudo agora. De tudo eu quero um pouco, que eu seja muito louco. Pra mim não tem mistério, não levo nada a sério. Não visto paletó nem gravata, mas ora, pra mim nada tem hora. Quem sabe estou por fora, perdi, ganhei meu dia. Eu vivo de alegria, o mundo é brincadeira e o resto é besteira. Estou vivendo em terra esplêndida. Ah, não gosto de acordar cedo. Ah, ninguém vai me pôr medo. Ah, não gosto de acordar e não gosto de pensar no futuro. Eu vivo a beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, me segura no balanço do vento, não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, me segura no balanço do vento, não te levar. Sua moringa, ai, ai, ai. Fique lelé da cuca num dia de sol, ai, ai, ai. Praia de Ipanema, Simonão sorrindo. Vai na Montenegro, toma um chope e sai. Põe um arco-íris na sua moringa, ai, ai, ai. É lúcido, é válido, inserido no contexto, ai, ai, ai. Que eu não tenha nome muito natural. Caminho procurando pela moça gal. Cadê Tereza? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Cadê Tereza? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Tereza foi um samba lá no morro e não me avisou. Será que arrumou? Ainda não voltou. Cadê Teresa? Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Cadê

Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. Eu trago bananas pra vender. Bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Eu acho teatro um saco. Bom, eu digo as coisas todas. Quer dizer, eu não posso dizer. Agora eu acho teatro chato. Não tem muito saco, não. Porque esse negócio de toda noite fazer aquela mesma coisa. O que eu acho bacana de cinema e televisão é isso. Que eu me divirto muito trabalhando. Eu geralmente faço uma zona incrível onde eu trabalho. E trabalho sempre com gente que eu gosto. Homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. Pois eu vou embora. Eu leio o Pasquim porque é divertido, eu gosto de me divertir. Porque é inteligente, porque são vocês que fazem, além de serem meus amigos todos, contam coisas que me interessam. O resto, pô, eu já sei e nem quero saber. Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Pois eu vou me embora, eu leio o Pasquim. Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. Pois eu vou embora, porém meu pastinho. Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Pois eu vou embora, porém meu pastinho. Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Em frente ao coqueiro verde, esperei uma eternidade. Já fumei um cigarro e meio e na linha não veio. Como diz Leila Diniz, homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. Hoje eu vou embora, olhei meu pastinho. Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Pois eu vou embora, olhei meu pastinho. Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Jangada no mar. E hoje tem arrastão. E todo mundo pescar. Todo mundo pescando. Io ti stavo guardando, dicevo, ma perché Andrea non si rimette le cuffie? Perché non ce l'hai? Perché non ce l'ho, indovina. Nel mentre nello studio 1 di Controradio, quando il nostro orologio segna le 22 passate da 13 minuti, siamo in una temperatura praticamente tropicale. Mamma mia, e poi ci ammaliamo, perché? Esatto. Voglio dire, no? Un po' perché teniamo il riscaldamento alto, un po' perché Biga suona questi 45ini made in Brazil. Un po' perché devo abbassare, se non abbasso le cuffie divento scemo una di queste volte, veramente. Adesso toccherebbe a me lo switch da analogico per la serie Quelli della Notte. Esatto. Quelli che arrivano per ultimi. Quelli che resistono fino a tardi. Ok, speriamo che ne valga la pena. Io vado di là, per il resto controllate tutto sul blogspot, no? ragnarpaisa.blogspot.com. Insomma, ci sono un po' di robe nuove, altre ne arriveranno, poi ne parleremo meglio magari le prossime mix volte. Freschi in lavorazione. Abbiamo delle cose così in lavorazione già pronte, quindi prossimamente ne sentirete delle belle. Oh yeah. Nel frattempo, insomma, c'è come sempre playlist e puntata domani in serata, dai. Naturalmente, ci trovate anche su Facebook, insomma, dove girate più o meno Ragnarpaisa. Ovunque. Ok, finisce il big e inizio io. Vado di là. Buona fortuna, vecchio. Formosura, já venho dizer, é um menino magro, de muito peso não é, mas tem o peso de homem, de obra de ventre de mulher. Sou formosura, deixai-me que diga, é uma criança pálida, é uma criança franzina, mas tem a marca de homem, marca. Deixai-nos que diga. É belo como o coqueiro que vence a areia marinha. De sua formosura, deixai-nos que diga. É tão belo como um sim numa sala negativa. É tão belo como a sogra. Respect for myself. I don't do it for my health, man. I do it for the belt, man. I do it to the death, to the roof. Get melt, 100 degrees, drop the roof so the coupe don't melt. Man, the flow so cold. Chicken soup won't help. We need FOMO hoes. We need oh. You know what it is when we out of town. toss and turn, I keep stressing my mind, I look for peace, but see, I don't attain. What I need for keeps, this silly game we play, Now look at this. Madness, the magnet keeps attracting me, I try to run, but see, I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last, 'Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, hold the phone. The lonely stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made, The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a peep, The girl he wants don't seem to want him to. It seems the feelings that she had her through, 'Cause day and night. Me seem wherever clean at a spec. Genuine leather cover me instep, no leather red. Got everything match, no color clash. For me head top, you see me gangal catch. And a designer shades, I brush me eyelash. Yes, and in a me back pocket, do me have me things stash. Yo, them should have know some man a real top notch. Come on, a bad from Jack, or them a sing one scotch. No one some face a key, but we a bad from Sunsplash. Anything test gets squashed, you hear that? Hey man, a gangster from me, see your man a step. Now for your splash, could I never prep. There's no place me can go with me can't around me neck. Catch you them now, I owe them off with your respect. Hey man, a tertiary. If you don't love informer, let me see the light up. What you say? Informer for the world. Informer for the world. Informer for the world. cut our bill? Subtle touch, cuddle clutch, is this thing on? Like the fling with Mrs. King Kong this spring gone. Sing a song of slap happy crappiness. He came to blow like it was strapped to his nappy chest. Surely I jest, the best on a wireless mic, not an eye test. Yet I digress, but why stress? Try and remember when maybe bit the tender skinned babysitter Gwendolyn. The type to hit and run and go tell a friend. Word to El Muerto, Cucaracha, exoskeleton. He know, flow like interstellar wind. Toe a rap gin by his toe into hell again. 1-2 check, me too. Loose wreck, see through your gooseneck EQ. His name's Doom. They wonder just who is he, but don't worry. Believe me, he'll get busy when it comes to poetry. He's got plenty, la la la. If I may interject, rap these days is like a pain up in the neck. Cornier and phonier than a play fight. Take two of these and don't phone me on the late night. The beat won't fail me with more rhymes than times he washes hands and feet daily. And all that kerosene ain't cheap. Villain been deep since a teenage creep. Peep. He always was a gentleman and kept a pen and a pencil in his mental den. Right there next to where the Rolodex was before it turned up all burnt by his solar plexus. He don't know his own strength. when he's on the bonus like the microphone's length and width. Ain't it funky like dingy socks? Feel the full effect off cassette in your Benzy box. His name's Doom. They wonder just who is he, but don't worry.